razão do meu viver está em ti, Jesus. Desesperada, eu te procurei, encontrei em ti a solução. Foi tão lindo nosso encontro, nunca vou esquecer. Que sei.